Raposo, Pistano 0, Santa 3305. Alto Tango Bravo, autorizado ingresso, pista 17, chame a linha de pronto. Tomando ingresso via pista à esquerda. Santa 3305, no solo zona 7, direito no 21, décima 1. Direita ao 21, 1. Fox Tango Bravo, decolagem autorizada, pista no 7, vento 1, 00 graus, 109. Tango Bravo, decolado ao Zona 8, controle Salvador no 20.8. 208, obrigado, Bravo. Controle Salvador, boa noite ao Papa Tango Fox, Tango Bravo, decolou a saída bota. Papa Tango Fox, Tango Bravo, contato radar, subanido 370, saída borba. 370, Bravo, Fox, Tango Bravo, agora entrando no flote. Azul 4235, acione identificação, desça para o nível, questão, desça para 4.000 pés, adicione 013, em Alagoinha, intercepta a chegada, ponte. 4.000, bom, 05, boa noite, prossiga. Guardião 05, sente pronto para a decolagem? Vento 1-0 graus, 1-3 nós, após fora do solo, Guardião 05, rumo sul. Torre, Salvador, boa. 38 no 5, próximo ponto 0 da 1-0, pronto. 38 no 5, autorizado ali, aí mantém pista no 0. Ali mantém pista no 0, 38 no 5. Declarar os 2-1, aguarde transferência. Aguardando transferência, 1-1. 3-8-5, decolagem autorizada, piscina 0, vento 1-0, 0 graus, 1-1-9. Guardião 05, chame o controle, 120 decimal 8. 120 decimal 8, guardião 05. Zero, 1170, sua identificação. Desça para o nível 050, ajuste 10 no 3, direto Serra Vitor 366. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, condições visuais, 500 pés, ajuste 10-13, corredor 10-13, esquina direto para o circuito do carnaval. A sua escuta, Guardião 05. Papatango, Foxtrot, Tango, Bravo. Detoração para evitar tráfego na subida, curva esquerda, proa 330. Seu limite são 3 minutos nesta proa, após 3 minutos nesta proa, é assumir na proa de Froti. Ou após cruzar o nível 160. Ciente, esquerda para 330, limitar 3 minutos ou nível 160 após frotio. Fox Tango Bravo. Boa noite, a Xané 9423, autorizado a linha e mantém pista no 0. Tan 3-8-5, decolado 2-3, controle Salvador no 20 decimal 8. 208, 3-8-5. Pode indicar. Tio, estamos esperando o TPS, quando eu fiz. O mesmo já superado em nível. Ok, yeah. Foxtrot Tango Bravo, assuma navegação na proa de Borba, aguarde pro tiro. Sente a Sony Borba, navegando pro tiro. noite, OTAN 38 no 5. OTAN 38 no 5, contato radar, suba ao nível 340, direto Leda. Direto Leda, 340, obrigado. Minuto para decolagem, Xanel 9423. Sapatão, Foxtrot, Tango Bravo, chame-se Centro Recife em 126.85, alterna 125.45, negativo contato com o Centro Recife. Vente na funinha. 126.85.2545, Fox Tango Bravo, obrigado, boa noite. Xanã 9423, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 00 graus, 129. Xanã 9423. Xanã 9423, decolado aos 27, controle Salvador no 20.8. 208, controle Salvador, boa noite. Torre Salvador, boa noite, voo 2175, ponto de espera de 10, pronto. Boa noite, voo 2175, autorizado a linha e manter pista 10, 2 minutos para decolagem. Autorizado a alinhar e manter voo 2175. 2175, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 00 graus, 119. Livro de decolagem no 0, voo 2175. 5 desço para 2500 pés, livre RNAV, pista no 0, reporte estabilizado, ajuste padrão. 2500, reporte estabilizado, RNAV, 427. Controle Salvador, Guardião 05. Prossiga, Guardião 05. Frequência livre para ingresso no circuito do carnaval. Frequência livre, Guardião 05. 05. 208, obrigado. Salvador, boa noite. Gol 2175, decolando as suas coisas. Gol 2175, contato radar na decolagem, chegou para o nível 360, direto letra. Zero, direto letra, gol 2175. Azul 4235. Gente, quatro, Azul 4235, complete aproximação, Chantorre, 18 decimal 954. 1954. 1170, desça para 2500 pés, ajuste 1013, livre RNAV, pistola 0, reporte estabilizado. 2503, livre RNAV, pistola 0, 1015. Plan 3815, chame centro Recife, em 128 decimal 35, alterno 125 decimal 1. Confirme a primária? Afirmativo, 128 decimal 35. 2835, obrigado, boa noite. Boa. Oxenem 6224, deixa o controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 050, ajuste 10 no 3 proa de ITAP. Ok, 050 com 1013, Von ITAP, 6224. Salvador, boa noite, Azul 4235, Serra Vito 372, baixar travado, visual com 0. Azul 4235, boa noite, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 0, 0 graus, 1 no 9. Recebe pouso no 0, 4, 2, 3, 5. C9423, chame centro Recife em 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 12835 e a secundária? 1251. 3178, acione identificação, desça para o nível 060, ajuste 1013, direto e TAP. 060, 1013, TAP na proa.

grau, zona 2 não. Vitor, até o Delta, chama o controle 120.8. Decolada 38. 120.8, agradece, tenha uma boa noite. Vitor, até o Delta. Boa. Gol no 70, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 00 graus, 1 9. Ele pouso no 0, gol no 70. 25, obrigado. Bom, senhor Salvador, é o Papa Romeu, Vitor, até o Delta. Vitor, até o Delta, condições visuais, 500 pés, reporte visual para o local de pouso. Quanto era a visual com ele, Vitor, até o Delta? Vitor, até o Delta, ajuste para referência, 1013. 1013, padrão Vitor, até o Delta. Chanem 6224, desce para 2500 pés, ajuste 1013, livre RNAS, pistão no zero, reporte estabilizado. 2500, livre RNAS, estabilizado. Pode voltar, Vitor, 366? Está presente, voo 366. T66, deve para 2500, chama estabilidade, obrigado. Delta 3178, voo Sierra 23, 66, descida 4.000 pés. Sierra Vitor 170, nos fala 40, direito no 21, no decimal 19. 219, obrigado. Delta já visual com o local de pouso, agradece, tenha uma boa noite. Gente, boa noite. Tan 3178, desça para 2500 pés, autorizado RNAV, pistão a zero, reporte estabilizado, ajuste permanente. 2500 pés, 2013, livre RNAV, 2 milhas do CRV 372 Oxaná. Gente, Oxaná 6224, complete aproximação, chame torre no noite decimal 95, boa noite. Trânsito 95 até daqui a pouco, manda dessa. Gol, 1970, tinha identificação, disparo nível 050, ajuste no 013, direto o Sierra Vito 366. Sierra Vito 366, comida 13, descendo para 5000, Coronado 70. Sinal 3178. 3178, complete a aproximação, chame torre 118 decimal 9, 5. 295, boa noite. Boa. Salvador, boa noite. São 3178, sinal no lugar. São 3178, boa noite. Continua a aproximação, barra de pista livre. 3178. Chame a 224 no solo 49, direito no 21, décima 1. 21, boa noite. Boa. ...3178, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 109. Livre pouso 1-0, tanto 3, 1-7-8. 6303, autorizado ali, mantém visto no zero. Sim, mantenho no 063. Na sala 52, livrando no 21 no décimo 1. Beleza, 21 no 1. Boa. Oceania 6313, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1000 graus, 109. Viva decolagem no 0613. Identificação, desça para o nível 0620, ajuste no 013, direto Serra Vitor 366. Afirmo, desça, 2500 pés, ajuste no 013, livre nave, reporte estabilizado. 1013, está livre nave, reporte estabilizado, gol 970. Oceania 6313, decolado 54, controle Salvador no 20.8. 208, boa. Boa. Salvador, boa noite, 6303. Dael. Oceania 6313, contato radar, subo nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, 6303. Interceptando, gol 1970. Gol 1970, complete aproximação, Xantônio no 8, decimal 95. 1975, outra base. Boa. Azul 9072, desça para 2500 pés, ajuste 10 no 3, livre RNAV, pistão no 0, reposta estabilizado. 6313, vou em Mótima. Mótima, 6313. 970, pouso autorizado, pista no zero. Vento 110 graus, 099. Livre pouso 90 para o gol 1970. Azul 9072, torre em forma, visual, chuva leve. Chuva leve. 2 Salvador, boa noite, Azul 490, fundo de espera, pista do zero pronto. Azul 4980, boa noite, mantém um ponto de espera. 4980. Azul 4980, autorizado ali, mantém pista no zero. Autorizado ali, mantém pista no zero, azul 4980. Gol no 970, no solo 02, direito no 21, décimo 1. 201. Azul 4980, decolagem autorizada, pista no 021, 00 graus, 119. Decolagem autorizada, pista no 0, azul 4980. Azul 4980, decolada 04, controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, azul 4980, boa noite. Boa. Boa noite, azul 4980, decolando. 4980, contato radar, subo ao nível 350, direto Jambo. Sobe para o 350, direto Jambo, azul 4980. Azul 9072. Gente, azul 9072, complete a aproximação. Chamo torre no noite, decimal 95. 295, obrigado. Boa. Torre Salvador, é o 9072 da azul. Azul 9072, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 00 graus, no 09. Autorizado, pouso 9072. Salvador, 723, acendo a identificação, desce via 4.000 pés, ajuste no 013. 4980, chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundário 12545, bom voo. 12645, bom carnaval, até a próxima, 4980. Azul 9072, ligou. 072 direito, no 211, no solo Salvador. Ou no 723, após pelo, vou ser avido 366 para completar o ordinário. 3305 ali mantendo a zero. Ali mantendo a zero, 3305. Livre decolagem da 1-0, 1-0 graus, 1-2-2. 2-0 decolagem, 1-0-3-0.